Sabemos que uma alimentação inadequada na infância pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como obesidade, diabetes e até mesmo dificuldades de aprendizado. Além disso, preparar refeições nutritivas e variadas todos os dias pode ser um desafio, especialmente se você também está equilibrando o trabalho e outras responsabilidades.